A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Tudo aposto, seja bem-vindo a mais uma Jukebox aqui na sua rádio de sempre. E hoje vamos mesmo ao fundinho do nosso baú para buscar músicas que toda a gente conhece e de que, penso eu, ninguém desgosta. Para começar a nossa Jukebox, o som dos Queen e de Freddie Mercury. Eu já ia dizer o som de Queen e dos Freddie Mercury, mas não, é o contrário. Radio Gaga. Quem está a ficar gaga, se calhar sou eu. Enfim, depois um clássico do Rod Stewart, Baby Jane. E para finalizar, a Jukebox Love, que hoje traz I Wish It Would Rain Down, de Phil Collins. Depois diga que não vale a pena sintonizar a sua rádio e recordar as melhores músicas. Jukebox. We must miss you when we grow tired of all this vision. Jukebox. Thank you. Ora bem, por hoje é tudo. Para trás ficaram os Queen com Radio Gaga, Rod Stewart com Baby Jane e este slow fabuloso do Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Faça o tempo que fizer, a nossa jukebox está sempre aqui para lhe trazer as melhores recordações. Por isso o convite fica feito. Volte connosco na próxima emissão. Até lá!